Você está ouvindo Acesso Restrito. Gravando, bem-vindos ao segundo episódio. Pelo amor de Deus, eu não acredito que esse programa tá dando certo. Puta que pariu, cá estamos de novo. Seu programa cultural voltou e voltou com 3 eventos pra falar. Olha só que maravilha. Vamos começar já sem tempo a perder. Inclusive, eu estou aqui acompanhada de uma convidada. Apresente-se agora. Alô, eu sou a Larissa, tudo bem? Oi, a Larissa me arrastou pra 2 dos eventos que eu fui. Então é isso aí, eu vou falar só porque ela me arrastou. Verdade. Enfim, o primeiro que a gente foi o evento pirata no Ibirapuera. Olha só que maravilha, dia 23 de setembro de 2018 aconteceu um evento pirata no Ibirapuera, organizado pela Aliança Pirata, que sim, existe uma Aliança Pirata aqui em São Paulo, faz mais de 10 anos inclusive. E eles têm um ideal muito legal, que é simplesmente resgatar os aspectos bons, o que eles dizem ser os aspectos bons da vida pirata, porque, né, tem todo o lado ruim daquela sociedade, mas enfim, a gente só pega coisa que é legal, transporta pra hoje, e todo o senso de liberdade, comunidade e diversão a galera aplica lá no evento, e fica basicamente um monte de gente vestida de pirata, bebendo, sei lá, Cantinho do Vale, e comendo e fazendo jogos muito legais, até pra crianças também, tipo Caça ao Tesouro. E da qual a gente ganhou. Yeah. Yes! E aí eu saí lucrando um CD de música pirata, que é bem interessante, diga-se de passagem. Mas é isso aí. Então, a Aliança Pirata tá fazendo eventos muito legais e, se eu não me engano, o próximo evento deles vai ser uma viagem de escuna, um passeio de escuna, o que é basicamente o sonho para qualquer pirata frustrado hoje em dia. E eu não sei se as inscrições já acabaram, mas dá uma olhada lá no Facebook deles, Aliança Pirata, vai ter todas as informações que você precisa, eles respondem as mensagens que você mandar, e é isso aí. Eu quero no passeio de escuna, velho. Mano. Em Santos, parar na Praia do Forte, fazer um piquenique, todo mundo vestido de pirata, voltar pra escuna. Todo mundo vestido de pirata, acho que é mais legal. Mas deve ser muito engraçado, todo mundo na doca. Tipo, é o pior no que porto. Eu já ouvi eles fazendo já? Isso. Porque, como eu tô sempre em Santos, é uma escuna com um Jack Sparrow na ponta. Mas é um cara mesmo? Não, é um Jack Sparrow, um boneco. Ah, tá. Ah, porque eu vi a foto e aí eu vi a figura do Jack Sparrow na ponta. E eu imaginei, um maluco subiu lá na ponta e ficou tirando a foto. A primeira vez eu também achei isso, mas depois das 10 segundos seguintes eu me Tá. Mano, eu já fiz passeio de escuna, mas foi tipo com meus pais e amigos dos meus pais. Eu era tipo moleque, eu devia ter 5 anos, né? 6 anos. Eu não lembro de porra nenhuma. Eu só lembro que num dos quartos da escuna, ele era só de almofada. Nossa. É tipo, onde você tava era almofada. Era pra você, tipo, tô cansada, você se joga, você não vai se machucar, porque é só almofada. Pior que eu acho que de barco, a única coisa que eu fiz foi viagem com o colégio e a gente ficou perdido e o barco não conseguia atracar porque tava de noite e não acendiam a luz da onde tinha que parar. Caralho, onde foi isso? Foi Ilha do Cardoso. Onde porra é essa? Ilha do Cardoso é bem ao sul do estado de São Paulo. Acho que, não sei se cruza a fronteira. Cruza a divisa, não tenho certeza. E aí a Ilha do Cardoso é uma ilhotinha minúscula que tem mangue. E, cara, dá pra ver as estrelas, velho. Ah, ok, isso é legal. Não, eu queria viajar pra, tipo, ver estrelas mesmo. É muito legal. Tem uns lugares aqui no interior de São Paulo, tá ligado? Mas tem que ser um lugar legal, assim. Não posso ser, tipo, no meio do mato, tipo, não adianta. Mas Ilha do Cardoso é legal, porque, tipo, tem estrutura pra receber as pessoas e tudo mais. E se afundar no mangue é muito legal. É nojento. Nossa, eu já tô ligado. Eu lembro que com o colégio, quando a gente foi pra Paraty, a gente pegou um barquinho pra ir, tipo, pra uma reserva meio que indígena e era mangue. Reserva de Caiçara, tipo, era a região de Caiçara. E aí, tipo, tinha uma parte que a gente fazia uma trilha e depois a gente andava de mangue com o bote, tipo, na mão, assim, com a porra do bote andando no mangue. E aí depois a gente andava de canoinha, assim. Mas, mano, tinha gente que ficou com lama até o peito, assim, foi. É, foi legal, droga, tipo... Foi horrível. As meninas que, tipo, não quiseram se sujar muito, o nosso professor, ele só pegou e começou a tacar manga no cabelo delas, então... Não tá errado. Não tá errado, tem que mergulhar. Eu fui uma criança que não gostava de sujar muito. Hoje em dia, mano, se eu fizesse esse passeio, eu ia mergulhar pra caralho na lama. Eu fui uma criança homo. O sabão em pó. Eu fui uma criança que precisava de muito homo na vida. Caralho. Vanish Poder 2. Criança Vanish. Não, minha geração não teve Vanish, essas frescuras de hoje em dia. Não, frescura, cara. Não quero entrar nesse mérito agora de todo programa que eu faço tem alguém que é fresco. E geralmente sou eu ou outra pessoa. Você sempre é fresco. Cala a boca, Larissa. Vamos acabar com esse porra desse bloco. Tchau. Essa foi a primeira, primeiro pequeno pedacinho pra abrir o programa, porque a coisa boa vai vir. E eu queria dizer novamente que eu estou feliz de estar fazendo esse programa e que eu recebi um apoio muito legal, muito, muito especial pra mim e que vai me ajudar a continuar a fazer esse programa. Dá uma ligue nessa mensagem especial para o programa. Fala galera, Didi Braguinha aqui, mandando um alô pra todo mundo. E porra, nunca tinha escutado ninguém que tivesse um podcast sobre eventos. Achei irada a ideia, vou começar a acompanhar. Um abração aí galera. É isso mesmo que você ouviu, nós temos o selo de Didi Braguinha de aprovação pra este podcast. Eu não posso parar agora, é questão de honra, é questão de honra. Então, vamos apresentar o nosso próximo evento da qual eu e a Larissa a gente foi, né Larissa? Sim, senhor. Que foi... o evento de Star Trek, a TrekkerCon, que aconteceu no dia 29, basicamente uma semana depois do evento pirata, que foi lá no Senac da Aclimação, organizado por Thiago Maldonado do Diário do Capitão, um grupo de fãs de Star Trek que tem até uma revista publicada em mídia física, quase não existe mais esse tipo de coisa, tá old ligado? Old school pra caralho, pra quem é tecnologia do século 23, eles estão bem no passado ainda. Não, é brincadeira, mas é legal, eu gosto desse esquema que eles fazem. Eles, o pessoal da galera do Diário do Capitão, eles têm uma revista da qual eles falam das novidades de Star Trek e de ciência, de tecnologia. E ele tem até planos de assinatura muito legais que te dão direitos a bônus em algumas atividades, ou alguns encontros, ou prêmios extras, tipo, na hora de você receber a revista, você recebe um brinde a mais e tal, e é bem legal. Eles organizaram esse evento, a TrekkerCon vem acontecendo há alguns anos já. Foi um evento pequeno, mas foi um evento muito legal, porque reúne não só fãs de Star Trek, mas fãs de ficção científica no geral, cheio de palestras e conversas comparando Star Trek com outras coisas. Teve uma que foi muito legal, que a gente chegou, pena que chegou no final, que foi era Star Trek contra Doctor Who. Ah, sim, a gente também. Que a gente chegou, era uma discussão tipo, quem tinha o melhor vilão? A gente perdeu por muito pouco. A gente, Doctor Who, tá? Porque a gente é Doctor Who no coração aqui. Eu vou desde moleque, eu tinha 17 anos, desde moleque em evento de Dr. Who no Ibirapuera, olha só. Que é a culpa de tudo de eu estar aqui hoje. É a culpa da Larissa estar aqui hoje, se não fosse por isso. Mas enfim, a TrekkerCon contou com até uma ala de artistas, né, um corredor de artistas, que, né, gente que escrevia livro e quadrinhos e estavam expondo lá, muito legal. Tinha lojinha cheia de coisa. Tinha um cara que tava com uma fucking impressora 3D, velho, fazendo uns brindes pra sortear depois. Ele fez o diorama do portal. Ele fez um diorama muito foda. Ele tava com uns capacetes irados do Capuz Vermelho. E tinha outro também que eu não lembro qual era, mas muito legal. E a TrekkerCon também tava contando com umas palestras, até com aquele astronauta brasileiro que tu foi lá, lembra? Então, era isso que eu tava falando, que ele tava falando que vai ter as viagens agora, turísticas. É tipo viagem orbital, assim, busão no espaço, tá ligado? É tipo fretada no espaço. E, enfim, foram convidados muito especiais, teve uma discussão muito legal. Tava tendo também uma lojinha de comida também, porque isso é muito importante. Informação importante pro evento. E também teve... a parte pra tirar foto da cadeira do capitão que tava passando. Exato, vídeo. E também eles montaram um esquema muito legal, que era uma cadeira do capitão, como se fosse, né, da Enterprise. E eles fizeram um fundo num tecido pintado, muito legal, pra você tirar foto e tal com o pessoal. Tinha um telão também que eles passavam uns vídeos engraçados e muito divertidos sobre Star Trek. E o que eu gostei muito desse evento, porque eu e a Larissa a gente foi... completamente diferente dessa porra. A gente foi pra criar o caos. Como que a gente foi, Larissa? Nós fomos completamente de Star Wars, tanto de roupa quanto de sabre de luz. Exatamente, a gente tava de camiseta e sabre de luz no, na cintura, e toda vez que aparecia algum tracker era sabre de luz na mão. E isso é ótimo porque ninguém achou ruim, ninguém olhou torto pra gente, acharam engraçado, tiraram foto com a gente tirou foto com outras pessoas. E é muito legal porque foge dessa discussão babaca que existe há muito tempo sobre tipo, ah, Star Wars, Star Trek. Não, cara, ficção científica, todo mundo se gosta, todo mundo se ama. E tinha gente com outros cosplays lá também, ou tipo... camisetas de outras coisas. Enfim, tinha galera que não foi só... Tinha uma galera que não foi só pelo Star Trek. Você também, basicamente, não foi exatamente assim por ser fã ávida de Star Trek. A minha coisa era eu, moleca, 10 anos de idade, assistindo Star Trek e pegando essa ideia do Kirk ser foda e bonitão e etc. E meio que... Eu não vou saber todos os episódios, eu não sou aquela fã, assim, mas a nostalgia bate fundo, velho. E é muito legal, e a galera é muito receptiva, sigam eles também no Facebook, o Diário do Capitão e TrackerCon, toda vez que eles anunciarem algum evento, alguma coisa, eles vão anunciar lá, e você, mano, todo mundo é super bem-vindo, é um ambiente muito gostoso, e eu não me arrependo. O que que a gente lucrou, alguma coisa? A gente lucrou algum brinde, alguma coisa? Não, né? Na TrackerCon... Eu comprei depois. Ah, não, eu comprei 3 buttons. É isso aí. É, eu lucrei 1. E você lucrou 1. Mirada. Obrigada. Enfim, foi isso. Mas enfim. E bolos? E bolo, a gente rendeu bolo porque do nada a gente acabou na cozinha do evento, né? Não fala assim, que sou esquisito. Mas basicamente a gente foi lá porque a Beca, que é uma das organizadoras, ela é minha amiga e chamou caso precisasse de algum help, alguma coisa. E no final ela precisava de gente na cozinha. Vendendo coisas. Vendendo coisas. Foi o que a gente fez. A gente simplesmente entrou na cozinha e ficou lá. De repente eu tava vendendo bolo pras pessoas e foi isso. E vendemos bem. E vendemos bem, a gente vendeu bem. A gente ficou com sanduíche depois também no final. E a gente comeu, a gente lucrou bolo e sanduíche depois. Eu quero o que importa. Enfim. É isso aí. Eu vou deixar esse pequeno primeiro bloco sobre os dois primeiros eventos aí que eu fui nesses últimos tempos, para depois a gente entrar no assunto mais recheado, mais legal, que é a Brasil Game Show 10ª edição. Que evento maravilhoso, mas vamos entrar já já. Essa aqui é a terceira aparição de Nathan na BGS e óbvio que tem coisa de Star Wars. Eu estou muito feliz. Essa vai ser uma aparição curta porque eu tinha que comentar isso. Acho que quem ouve Todd Hack sabe que eu e Felipe somos fãs de Star Wars e o bagulho é sério quando aparece um cara vestido de Chewbacca e outro de Darksaber. Abraços. Voltamos para o bloco importante, voltamos para o bloco legal. Voltamos e agora o bagulho vai ficar sério porque primeiro que eu estou muito feliz de ter a oportunidade de ter ido na BGS como imprensa. Eu agradeço o pessoal da equipe que foi super receptiva na sala de imprensa e tal. Mas antes de falar da BGS, eu dei uma lida sobre a história da BGS, a história do criador da BGS. É uma história muito legal e cheia de dificuldades também, mas é tipo... Sonhos podem se tornar realidade, Larissa. Sonhos podem se tornar realidade, porque... Imagina que você, gamer, criança, nos anos 90, adolescente, nos anos 90, seu único contato com jogos é através das poucas revistas que estão lançando no Brasil. E enquanto o mundo lá fora, nos Estados Unidos principalmente, é referencial em jogos, e o Brasil aqui é um pouco defasado, porque às vezes demorava alguns anos para sair algum console aqui no Brasil, e as revistas também. Então esse era o máximo de informação que a gente podia ter numa era pré-internet, galera, não se esqueça disso. No começo dos anos 90, se você contar com internet, é estupidez, não faça isso. Mas, então, o criador da BGS, o Marcelo Tavares, ele tem aí seus 30 e poucos anos e conseguiu muita coisa nesse tempo. Ele sempre foi fã de jogos desde moleque, que nem eu. Acompanhava as revistas quando podia, quando saiu. Também teve influência do seu pai, que era um comerciante até que bem sucedido. Então, na área de empreendedorismo, na área de comunicação, para ter como ele se ajudar na hora de criar o evento, ele tinha como. E o fato dele ter trabalhado em alguns lugares que mexiam com computação, tipo a Impacto Internet. O Marcelo Tavares trabalhou na Impacto Internet lá no Rio de Janeiro, e que foi o primeiro lugar, serviu de espaço, depois que ele comprou o espaço do sócio. Serviu de espaço para a Game Churrasco. Foi o primeiro evento que ele fez, que antes de BGS, antes de tudo, Marcelo Tavares fez o Game Churrasco. ele reuniu menos de 100 pessoas para simplesmente fazer o que o nome indica, jogar videogame e comer um churrasquinho na faixa, assim. E foi muito legal, apesar do evento não ter dado muito certo, bom, foi o primeiro, né, 90 pessoas já é um número legal. Quando ele realizou seu segundo evento, ele já tinha mais de 3 vezes esse número de pessoas, tinha mais 260 pessoas, depois ele adotou o nome de Rio Game Show, quando ele começou a crescer e depois de ter passado por uns problemas financeiros, ele voltou a fazer por incentivo de amigos deles e tal. A Rio Game Show contou numa uma primeira edição 3 mil pessoas, 4 mil pessoas e foi crescendo desde então. E em 2010, oficialmente, nasce a Brasil Game Show, que até então estava só localizada no Rio de Janeiro, conseguindo bastante gente, já tinha passado da marca de dezenas de milhares de pessoas nas outras edições. E aí, em 2010, ela veio para São Paulo. Em 2012 ela foi para o Expo Center Norte, lá na região norte de São Paulo, que é um dos maiores veículos de exposição de São Paulo e Brasil. E desde então o evento está só crescendo, conseguindo um público cada vez maior. Esse ano, eu não lembro quantas pessoas foram esse ano, mas teve um recorde que foi acho que 250 ou 350 mil pessoas no último evento. É muita gente. E o que eu sempre gostei da história do Marcelo Tavares é que todos os eventos dele tiveram cobertura de imprensa. Até no Game Churrasco teve cobertura de imprensa. Tipo, pequenos jornalistas ou pequenas redes de televisão que apareceram lá do nada, sempre tiveram alguma ponta de apoio no projeto dele. E isso foi muito legal, porque a BGS se tornou simplesmente o segundo maior evento de jogos do mundo. O espaço da BGS é maior que o espaço da E3, o que é surpreendente, porque a E3 é referência no mundo dos jogos, acho que um dos eventos mais estimados, não sei se seria o maior evento na questão de qualidade. E se eu não me engano tem outro no Japão também, que é um evento do caralho de jogos. Mas depois deste pequeno histórico da BGS, vamos falar do que tinha lá. Aí caralho, liberou, mano, já vim pro stand que eu queria jogar, mano, vou curtir agora. Bom, como eu já disse, a BGS agora é realizada na Expo Center Norte, na zona norte de São Paulo, um espaço com mais de 100 mil metros quadrados, é grande para caralho, contou com acho que 320 stands nessa edição, ou pelo menos na última foi assim. Então tinha stand desde desenvolvedores independentes nacionais, tinha até uma avenida dedicada a isso, uma avenida indie, com jogos brasileiros e jogos independentes, até stands gigantes como o da Sony, e, né, da PlayStation e da Xbox e da Ubisoft, que tinha o Just Dance, e, enfim, o lugar contava com toda a gama possível de jogos, toda a infraestrutura para receber todo mundo, tinha convidados internacionais, desde que a BGS recebeu o Hideo Kojima na última edição, ela está estourando cada vez mais ainda, porque a gente recebeu mais convidados japoneses, incluindo deles o Okabe, o produtor do Devil May Cry 5, na qual eu consegui o pôster autografado, puta que pariu, e também o Shota Nakama, o produtor musical de Final Fantasy e Kingdom Hearts. Sim, ele está ciente da piada que percorre o Brasil. Ele é uma pessoa muito carismática, super receptiva, e foi muito engraçado de trocar uma ideia com ele. O dublador do Mario estava lá também. Tinha também o Corey Barlog, do diretor do novo God of War, que eu queria ter visto ele, mas eu acho que eu não sei se eu fui no dia dele ou se eu fui em outro. Ah, no horário que eu tava, que ele tava lá, eu tava ocupado fazendo a gravação pra Rede Gospel. Seus novos melhores amigos. Pois é. Gente, enfim, a BGS proporcionou umas coisas muito legais, inclusive o fato de eu ter feito uma gravação com a Rede Gospel. Eu fui o cameraman de uma matéria que provavelmente vai sair ou no final de semana agora, ou na outra quarta-feira. Mas, enfim, isso não veio ao caso agora. O que mais tivemos? Tivemos exposição de novas tecnologias também, tem stands de equipamentos para PC Gamer, temos para você testar novos jogos em realidade virtual, que é muito legal, especialmente jogos de corrida que eu sou muito fã. Eu joguei acho que uns 3 diferentes, porque tipo, tinha um em cada ponto da BGS, tinha um diferente, e eu testei os 3, muito bom, mano. Eu acho divertido pra caralho a realidade virtual, dependendo do jogo, porque alguns que não são muito otimizados hoje em dia. Mas, enfim. Bom, o evento estava muito legal. E vamos ouvir agora uma pequena primeira impressão do Nathan naquele momento. Vamos entrar no nosso turno do tempo para ver como que o Nathan estava sentindo naquele momento. Momento primeira impressão da Brasil Game Show, sua 10ª edição. Estou aqui, Nathan, de novo, no seu programa cultural de eventos. Estou pronto para jogar e me divertir aqui na BGS, enquanto eu procuro a sala de imprensa, por enquanto. Ah, meu Deus, eu já encontrei vários jogos que eu queria. Devil May Cry, Kingdom Hearts, Forza Horizon 4, Sea of Thieves. Aqui tá muito legal. Tem Sekiro, Shadows Die Twice, Ace Combat 7. Eu simplesmente estou maravilhado com o catálogo que tem aqui para jogar. Enfim, eu vou dar uma explorada agora. Vou procurar a sala de imprensa. A galera aqui tá bem se divertindo aqui mesmo. Eu estou atualmente nesse momento no stand da Samsung. A gente tem vários jogos e a gente pode testar monitores novos da Samsung. Então, aqui não é só um evento para expor jogos, mas também tecnologia e a novidade e mídia também, né? Porque você tem stands da Rede TV, da Globo, de tudo. Então, essa aqui é a primeira impressão. Eu provavelmente vou pipocar de novo no programa algumas vezes. Talvez até entrevistar algumas pessoas, quem sabe. Mas isso aí, eu dando oi aqui da BGS, 10ª edição. É isso aí, pessoal. Curtam o programa. Pelo jeito, o Nathan naquele momento estava um pouco animado, um pouco muito animado. Dá para ouvir pela gravação a empolgação na voz de uma criança. A gente volta depois em alguns outros momentos que o Nathan deve estar procurando na sala de imprensa ou alguma coisa do tipo. Enfim, a gente pipoca lá de vez em quando. Eu queria falar um pouco dos jogos que eu vi lá, que são algumas escolhas pessoais, que eu estou muito ansioso. Começando pelo Devil May Cry 5, da qual só de você falar o nome eu já tremo na cadeira. Meu Deus do céu, gente, que jogo fantástico que essa porra vai ser. Eu tô muito ansioso. Depois de 10 anos, depois do Devil May Cry 4, a gente vai ter uma continuação decente. Eu não tô querendo descer pau no DMC da Ninja Theory, porque foi um jogo muito divertido, mas obviamente não segue a mesma linha. Era um jogo diferente. E eu queria ver mais do Dante antigo e do Nero, ver qual é que era. E a gente vai ter muito disso no Devil May Cry 5 e uma história provavelmente muito foda. Também tivemos... eu consegui jogar Kingdom Hearts 3, outro jogo que eu tô ansioso pra caralho, que vai sair no começo de 2019. Tá lindo, o jogo tá simplesmente fantástico, puta que pariu. O jogo tava lá disponível com duas demos. Eu joguei a demo do Monte Olimpo, que você enfrentava um titã, e todas as animações de combate estão maravilhosas, o combate tá fluido. Tá parecendo Kingdom Hearts, só que muito mais bonito, com os gráficos de hoje, e eu só tenho altas expectativas pra esse jogo. E se você não conhece, não dá tempo de começar agora, porque a história é confusa. Mentira, joga assim. Joga assim, galera. Kingdom Hearts 1, depois o 2, depois o Chain of Memories, depois o Recoded, depois o 358.2/2 dias, tá? É muito jogo. Depois tem o 0.2, depois você pode jogar o 2.8 Remix. Enfim, compra, tem jogo pra caralho pra você jogar. Né, até chegar aí o momento do Kingdom Hearts 3. Eu não garanto que você vai entender a história, porque nem eu tô entendendo até agora. Eu já joguei a maioria desses jogos. E, enfim, tô aqui ansioso. Quando sair, eu provavelmente vou falar pra caralho dele. Nem sei se nesse podcast, mas talvez no outro. Bom, enfim. Também tivemos o stand da Activision, que continha 3 jogos. Que se você jogava os 3, você ganhava brindes. E eu consegui. Depois de muita fila e dor, tinha Sekiro Shadows Die Twice na vibe de Dark Souls, os jogos ultimamente, que vem saído. O Sekiro Shadows Die Twice se passa num Japão feudal meio místico, então você tem alguns poderes e você pode ressuscitar se você morrer, tá aí o nome, Shadows Die Twice, enfim, tem uma mecânica bem legal, bem divertida e bem parecido com a de Dark Souls no quesito de combate, mas tem a sua própria identidade, vai ser um jogo muito legal de se jogar, já prevejo sucesso pra caralho. Também tivemos um jogo que eu tô esperando desde o anúncio na E3 do ano passado, que foi o Days Gone, um jogo de zumbis, finalmente, um jogo de zumbis que provavelmente vai prestar, ou que vai ser um diferencial. É, se passa em mapa aberto, com rapaz de uma gangue de motocicletas, então você tem uma moto que você pode dirigir pelo mapa e pegar gasolina para continuar e fazendo as missões e tal. Enfim, fiquem de olho em Days Gone, também tava lá, também tinha o Community Manager do Days Gone lá, assinando e tirando foto com a galera, foi bem legal, consegui também. É, tinha também até um stand do remake de Spyro, cara, Spyro, vocês não estão entendendo como eu tô feliz de ver Spyro depois de, sei lá, 15 anos do PlayStation 1, sei lá. É, vai ser... Mano, já fizeram o remake do Crash. Agora que vão fazer o do Spyro, praticamente tá completo. Ace Combat 7, que é uma franquia que eu gosto particularmente bastante. E eu consegui jogar também. O jogo tá bonito, como esperado. E provavelmente vai ter uma história muito foda, que se passa no mesmo universo dos outros. E... Menos acho que de um... Qual que era... Eu não lembro se era do 6 ou se era de outro, mas a gente não fala muito dele, porque, né, quando o bagulho foge, a gente não fala muito disso. Também tivemos um outro que eu gostei também, Forza Horizon 4, um jogo que eu também tô com altas expectativas, que é jogo de mapa aberto, de corrida, o quarto já na franquia, né, e cada um apresenta um mapa de uma localização diferente. E este vai ser na Inglaterra, com variações climáticas, né, de estações, e vai ser muito louco, porque você vai poder adaptar toda a sua jogabilidade pro terreno e pro clima que vai estar se apresentando nas pistas, e vão ser desafios diferentes a cada temporada, e é isso aí. Bom, também tivemos stands muito, muito, muito legais. Alguns tinham umas ideias bem bacanas, como o stand da Samsung. Se você fizesse um cadastro na hora e você jogasse os jogos, no final o moço, né, o cara que tava lá, ele lia um QR Code do seu cadastro e você acumulava pontos. E você acumulando esses pontos, depois de jogar os jogos várias vezes, você podia trocar por brindes no stand da Samsung. E dependendo de quantos pontos você tinha, você podia trocar até, tipo, sei lá, por fone ou por celular, dependendo de quantos pontos você tinha. Você tinha que jogar pra caralho, né? Porque assim, você jogava a primeira partida assim, de cada jogo, você ganhava 100 pontos. Você completava o círculo de 13 jogos, você ganhava 540 pontos. Mas assim, muita fila, galera. Se você foi na BGS um dia só, você não ia conseguir esses vários pontos pra conseguir uma coisa bacana, não. Então, acho que foi um incentivo aí pro evento chamar mais gente pros outros dias. O que provavelmente deu certo, porque até porque eu também fui sábado e domingo. Achei bem bacana o stand da Samsung. O stand da Activision também, que eu já mencionei anteriormente, com o esquema de você jogar os três jogos. Além do Sekiro Shadows Die Twice, tinha também o Call of Duty Black Ops 4 e o Destiny 2, que você podia jogar em grupo. É uma partida entre equipes e foi bem divertido. Inclusive eu joguei o Destiny 2 com dois rapazes que eu conheci na fila de imprensa antes de entrar no evento, e a gente conversou um pouquinho. É o Lucas e o Jonathan do podcast Instaladores, lá de Maringá, no noroeste do Paraná. O pessoal, eles vieram pra cá uma viagem de 8 horas de ônibus, então, e estavam aqui pela primeira vez na BGS, e achei muito legal a história deles. Eu também estava aqui na primeira vez na BGS. Vamos rapidinho para essa entrevista com eles. Vamos voltar no nosso turno do tempo e ver o que eles têm para falar pra gente. Galera, voltei aqui pra BGS no dia seguinte. Como vocês estão? Eu estou muito animado depois da minha primeira coletiva de imprensa da minha vida. E estou com convidados muito especiais que conheci na fila antes de começar o evento. Então, por favor, senhores, se apresentem. Boa tarde, galera. Boa noite, bom dia, né? Eu sou o Lucas, sou do podcast Instaladores. E eu sou o Jonathan Carneiro, também do podcast Instaladores, que nós temos aí há cerca de 4, 5 anos. O podcast começou lá para 2013, na faculdade. Eu e mais alguns amigos fazíamos publicidade, a gente conheceu o Jonathan. A gente resolveu chamar ele e fazer um podcast na faculdade mesmo. E até hoje a gente usa o estúdio lá ainda. E cara, é isso aí, é um hobby que a gente gosta muito, e o podcast vem aí desde 2013 até hoje. Cara, que incrível. E vocês vieram da onde exatamente? Maringá, Paraná, noroeste do Paraná. Olha só, eu gostei muito desse fato porque dá pra perceber como que a BGS realmente é um evento de larga abrangência, pegando gente de tudo que é lugar do país, ou consegui gente de Sergipe, de tudo que é lugar do país, então, legal que vocês estão aqui, é a primeira vez de vocês? Então, isso é legal você até comentar, é a nossa primeira vez como imprensa aqui na BGS, na verdade, nossa primeira vez no geral, né? E foi muito legal eles terem aprovado a gente como imprensa aqui, exatamente por ser a gente ser um podcast do interior, né? Do interior do Paraná, a gente só é conhecido lá, não é algo tão grande como outros veículos aqui que você deve ter visto também aqui na coletiva. E a gente ficou muito feliz de ter sido convidado também para estar aqui. Eu tô no mesmo barco que vocês, eu tô fazendo podcast há menos tempo até. E realmente achei bem legal que eles foram muito receptivos com a gente, né? Exatamente, isso é uma coisa bastante positiva, principalmente no nosso caso, né? A gente tem todo um preparativo, né? Uma viagem bem longa para vir até aqui. E a gente sempre teve aquela, durante vários anos, né? Aquele sonho, aquela vontade de, pô, vamos combinar, vamos nos reunir e combinar de ir pra BGS, ir lá participar, para conhecer os jogos. É legal o Jonathan ter comentado isso, a palavrinha sonho no meio, porque para quem mora aqui em São Paulo, pode parecer algo tão assim, cara, vamos na BGS hoje, amanhã, vamos esse ano, vai ter... Pra gente, realmente faz uns 5, 6 anos que a gente ficava, cara, vamos na BGS esse ano? Não vai dar, não vai dar grana, hotel e tal. Não vamos ano que vem? Não vou conseguir sair do serviço pra ir e tal. Sabe, e aí esse ano, como a gente foi chamado, a gente falou, cara, a gente não pode perder esse convite, a gente vai de qualquer jeito e a gente falta o serviço, a gente deu um jeito de estar aqui. E isso é muito legal, parece que o pessoal tá valorizando muito a mídia no Brasil inteiro mesmo, sabe? Independente do tamanho, independente do conteúdo, desde que seja algo legal, desde que seja algo feito com paixão, né? Beleza. Exatamente, e aquilo, para nós que procuramos, né, na medida do possível, obviamente sempre conciliando esse hobby, né, de jogar videogame, falar sobre videogames, né, no caso do podcast, com o nosso emprego normal, a gente costuma falar do que a gente está jogando, falar das notícias, dos lançamentos, mas são poucas oportunidades como essa da BGS de você vir e jogar jogos que estão para ser lançados ainda, os grandes lançamentos do próximo ano, do ano que vem, de todas as empresas, né? Até porque a gente, como veículo pequeno, são poucas keys que a gente recebe. Então tudo que a gente joga, tudo que a gente fala no podcast sai do nosso bolso, né? É diferente de alguns outros veículos um pouco maiores aqui, que eles só falam de coisas que eles ganham, que eles recebem, né? Então assim, a gente faz muito pela paixão mesmo. A gente tem que se virar nos 30 pra conseguir fazer às vezes. Tá certo, não, legal que vocês estão aqui. Parabéns, eu fiquei muito feliz de conhecer vocês. Vocês são muito legais, de verdade. E estão me motivando também a continuar. Vocês estão aí nessa jornada há tanto tempo. Espero que eu também consiga altas coisas. Enfim, sucesso pra todo mundo. Filé, sucesso. Com certeza, é valeu mesmo. Que isso. E agora, o que vocês acharam do evento? Vocês foram em que dias exatamente? Cara, nós estamos aqui no evento desde sexta-feira. Então nós participamos sexta, sábado e domingo. Acho que assim, a primeira impressão que nós tivemos foi muito assim dessa grande variedade enorme de coisas, né? Porque aqui a gente tem tanto a parte ali de jogos independentes, quanto estandes gigantescos dos grandes estúdios como a PlayStation, Xbox, Activision. Tem a toda aquela galera do cosplay, pra quem gosta muito de brincar, grande, com essas cara, coisas. Então assim, tem um pouco de cada coisa e tem todo aquele vislumbre inicial de, putz, por onde por a gente onde começa, começo, né? O mais próximo disso que a gente tem na nossa cidade é uma feirinha num colégio lá, que é de cosplay, sabe? Uhum. E é algo que, assim, é anos-luz de diferença. Então quando a gente chega aqui, cara, é tudo muito grandioso, é tudo muito... show business, né? Uhum. Hollywood até. É, exatamente. E, cara, é realmente um evento muito grande. Eu acho que não dá pra visitar todo mundo um dia só. Você não, tem que passar não. Aqui, vocês estão aqui 3 dias, então, mano, vocês devem ter feito bastante coisa. Qual foi o maior atrativo pra vocês? Cara, pra gente como imprensa, eu posso dizer com toda certeza, e o Jonathan vai confirmar, que a coisa que eu fiquei mais feliz foi de conseguir entrar na sala da Nintendo e jogar os jogos dela lá, que só estão lá dentro pra imprensa. Eu fiquei muito contente deles darem esse reconhecimento pra gente, que é pequeno, até deixar a gente entrar lá. A gente ficou lá umas 3 horas seguidas lá, jogando Smash Bros, jogando... Fantástico. Sabe, a gente jogou Smash Bros com uma galera bem conhecida aí, eu não vou comentar, mas, sabe, muita gente legal lá dentro, né, Jonathan? Sim, também tivemos a oportunidade de jogar o Pokémon Let's Go Pikachu e o Pokémon Let's Go Eevee, e inclusive testando o novo controle de Pokébola, que eles vão lançar o Pokébola. Que pena que eu não pude tirar foto disso, mas é legal. Exato, então assim... foi bem bacana pra gente ter esse gostinho do que está por vir aí da Nintendo. E aquilo, né, saindo um pouco da área de imprensa, falando de coisas que estavam disponíveis pra todo mundo, passando por fila, obviamente, mas assim, teve demos bem legais do Resident Evil 2, do Devil May Cry 5, e um que nos impressionou bastante foi o Days Gone, da Sony. Porque a gente não tava esperando muita coisa a mais dele do que a gente já tinha visto. E quando você pega o controle na mão para jogar ele, ele parece que ele é mais do que aquilo que você via antes na E3, em outros lugares, sabe? Então valeu muito a pena jogar ele. A área de VR, a gente gostou bastante também, você jogou Ace Combat, né, Jonathan? Sim. Foi bem legal também. E, cara, de tudo um pouco, né? A parte de indie, a gente ficou bem impressionado com alguns indies que a gente jogou lá, né? Uhum. Até o do pessoal da... O Observer. Observer, o pessoal da Beholder, que tava lá com um joguinho novo, que é... É Into the Space? Isso, que é um jogo muito legal no estilo de Overcooked, né? É bem um party game pra você jogar com a galera se divertir bastante. Mas... Então assim, cara, valeu cada minuto que a gente investiu aqui dentro. Isso, que bom. Bom, gente, vai ficando aí meu pequeno pedacinho com meus colegas. Vou dar uma passada no evento, talvez entrevistar pessoas que estão por evento por aí. E um abraço pra vocês que estão ouvindo o meu programa. Muito obrigado, até depois. Bom, vocês ficaram aí com a entrevista com o pessoal de Maringá do podcast Instaladores. Eles já lançaram 2 episódios sobre jogos e da BGS, no geral. Vão ouvir lá, instaladores.com. O podcast deles é bacana. E a gente até trocou contato para, quem sabe, no futuro a gente colaborar com alguma coisa. Mas, enfim, um parabéns para vocês por terem vindo até aqui. Foi muito legal ter conhecido vocês. E, enfim, vamos continuar. Tivemos também o stand da Nintendo depois que voltou de um certo tempo fora da BGS, e tinha uma sala secreta que infelizmente eu não achei, mas o pessoal dos instaladores achou, que é uma sala que ficava no fundo assim só pra imprensa e você podia jogar os jogos disponíveis lá, Smash, Mario Party, com uma galera, e eles acabaram jogando com o pessoal do podcast do Jogabilidade. Admito que fiquei com inveja. A Nintendo voltou, graças a Deus. Estava com saudades, estavam com um quadro enorme do Smash Bros. Ultimate, do qual eu tô ansioso pra caralho. O palco da Nintendo serviu para atrações de cosplay. Tinha uma galera de Power Rangers, dos Power Rangers antigos. Mano, muito bom, velho. Eu conheço o Azul. Você conhece o Azul? O cara do Aquário, que eu te falei. Ah, o cara do Aquário. É. Eu vou colocar as fotos no site da rádio, assim que eu editar tudo. E vou colocar algumas de cosplay que eu tirei que ficaram legais. E aí vocês podem dar uma olhada também nos Power Rangers. Ficaram muito bons, cara. Muito bom. Cara, o que eu achei legal, que eu acabei de lembrar, da área indie, tinha também um produtor lá, direto da Inglaterra, o produtor do Gang Beasts, um jogo que tava fazendo muito sucesso, que é um jogo multiplayer que você tipo, tem que jogar os amiguinhos pra fora... da arena, socando eles, alguma coisa assim. É tipo um jogo... E eles são uns bonequinhos mó engraçados, e você tem que jogar eles pra fora, e... Enfim, o criador tava lá, super simpático também. Ele aproveitou, até gravou um oizinho aí. Diz oi! Hello, it's Michael from Bono, showing off Gang Beasts at BGS. Pois é, ele é um pouco tímido, mas eu agradeço o fato dele ter se disponibilizado pra dar esse oizinho pra gente. Foi muito divertido ter jogado o Gang Beasts lá com o pessoal. Fazia fila atrás de fila para 4 jogadores, inclusive. Foi muito divertido. Também tivemos na área indie um jogo muito interessante chamado Trigger Run, mais um MOBA FPS no estilo de Overwatch e Paladins, que está sendo desenvolvido aqui, né, é um jogo brasileiro, mas está com uma produtora lá na Califórnia, se não me engano. E tá ficando bem divertido. Eu acabei por receber o CD do beta. O jogo é de graça. Se vocês entrarem no site, vocês vão conseguir baixar. Mas eu ganhei um CD também. Joguem lá. Jogos nacionais, galera. Deem uma força. Foi uma coisa que eu falei no episódio anterior sobre a Brasil Indie Game Festival, que é o cenário do mercado brasileiro de jogos. Está crescendo, isso é ótimo. E o fato deles terem aparecido na BGS numa avenida só pra eles, praticamente já é um passo muito, muito, muito grande. Tivemos também uma outra pequena entrevista, bem curtinha, com o Felipe, do programa Gameplay, da Rede Gospel, e a Aline e o Lucas, do Cinerama, Cinerama Clube. Vocês podem seguir eles no Instagram, ambos, o Gameplay e o Cinerama. Vamos ouvir o que, que eles têm para falar de volta do Turno do Tempo. Pessoal, voltando aqui para a sala de imprensa, depois de caminhar um pouquinho e ter um encontro tanto quanto inesperado e uma jornada tanto quanto inesperada também. Eu estou acompanhado aqui pelo... Lucas. Da onde? Cinerama. E quem mais? Aline. E do Felipe, da Gameplay da Rede Gospel. Olha só, eu acabei por gravar algumas coisas para o gameplay do Rede Gospel, foi muito divertido, mas eu queria perguntar para vocês sobre o evento, vocês como visitantes, o que, que vocês estão achando e qual que vocês acham que é a importância de um evento como esses, assim? Particularmente, a gente já tinha até conversado sobre isso, né, que eu achei é a primeira vez que eu venho com uma imprensa, né? Então eu acho muito legal essa interatividade que a gente tem, né, acaba conhecendo outras pessoas de outras áreas dentro da mesma área, vamos dizer assim. Uhum. Né? Tem o pessoal do Cinderama aqui, tem o pessoal do lado aqui do PS4, entre várias outras pessoas desse meio aí. Então, fora os stands, o que as grandes produtoras estão apresentando, essa parte de interação com as outras pessoas foi o que mais me chamou a atenção. E pra você, Lucas? Então, eu gostei bastante do stand da Warner, uhum. Gostei bastante também do stand da Activision, conheci bastante pro players, alguns que inclusive eu não conhecia, mas me recomendaram assistir vídeos e dei uma assistida essa madrugada, adorei. Essa BGS aqui tá levemente um pouco mais fraca do que a do ano passado, na minha opinião. Mas, como toda BGS, tá épica. Tô adorando todos os stands, exceto alguns específicos que eu não vou citar nomes. Mas, enfim, uma BGS como uma BGS deveria ser, épica. E você falou que foi um pouco a menos que a anterior. Qual que foi o diferencial entre uma e outra? Os lançamentos. No ano passado teve bem mais lançamentos, lançamentos que tiveram bem mais impacto. Certo. Também a questão da interação, não sei explicar. Simplesmente a BGS anterior parecia levemente mais viva. Não que essa aqui esteja ruim, mas é que a anterior estava melhor. Como eu diria assim, uma escala de 0 a 100, essa aqui está 98, a outra estava 100. Olha só. Então não tá tão ruim assim. Não tá. Não, dá só um pontinho. Dá pra brincar, pelo jeito. A anterior estava um pouco melhor. Legal. Bom, é isso aí. Essa foi uma pequena aparição de novo aqui na sala de imprensa. Eu vou dar uma rodeada pelo evento agora, nas últimas horas do dia. E ver, quem sabe eu até consigo mais uns brindes, porque eu vivo por brindes. Quem me conhece sabe. E é isso aí. Fiquei com o resto do programa. Até mais. Bom, é isso aí. Vocês ouviram o Nathan trocando uma ideia com o pessoal. E estamos chegando no fim deste pequeno programa, um apanhado sobre o evento. Eu queria dar talvez um pequeno parecer geral sobre as possíveis expectativas para a próxima edição da BGS, mas também tivemos uma aparição muito legal na sala de imprensa, que foi a do próprio Marcelo Tavares, o criador da BGS, fez uma coletiva e eu consegui gravar uns pedacinhos. Vamos ver quais são as expectativas para as próximas edições. Hoje a gente já tem um centro de convenções que ele tá posicionado como um dos três maiores do Brasil, e os três maiores do Brasil têm medidas muito semelhantes, na faixa de 100 mil metros quadrados cada um. Aqui são 98 mil metros quadrados. E comparado com feiras fora do Brasil, né, aqui é claro, a gente tem a gente embelza muito a E3, eu confesso que a E3 foi uma referência, foi uma inspiração lá atrás, mas a gente já ocupa mais área que o E3, a gente já tem uma feira realmente bastante grandiosa. É claro que, dependendo da atração, ela vai chamar mais atenção. Isso é uma coisa meio que inevitável. Não tem como a gente determinar para o público que ele vá para um lado ou que ele vá para o outro. E também é um pouco diferente para a gente, enquanto organizadores, determinar para a empresa. Vira essa atração para lá, vira essa atração para cá. Então, a gente fica sempre naquele jogo de cintura, tentando posicionar. Identificamos, sim, alguns lugares onde a gente pode, de repente, trabalhar ainda melhor esse posicionamento. O que eu posso te prometer é que no ano que vem queremos trazer mais atrações, mais coisas de peso, porque sempre a gente tem uma central de monitoramento e o que a gente percebeu, e também com a imensa equipe que trabalhou na feira esse ano, que era possível identificar que sempre tinha um lugar para você ou sentar, ou jogar, ou experimentar algo, ou assistir algo, ou conhecer uma celebridade. E a ideia para o ano que vem é ter mais convidados internacionais, mais empresas, mais estações de jogo, e aí, consequentemente, você consegue diluir um pouco melhor esse público. Em relação à Nintendo, né, em primeiro lugar, é claro que o desejo nosso, eu comecei jogando Atari, logo depois joguei muito Nintendo, né, tenho vários aparelhos da Nintendo na minha coleção, inclusive ali no Espaço Evolução do Videogame, próximo ali da Riachuelo, ali na parte final da feira, tem ali, enfim, vários itens da minha coleção. A ideia nossa, eu acho que sem dúvida nenhuma a ideia da Nintendo também é continuar. A Nintendo ficou muito feliz, o feedback foi muito positivo, e o que eles relataram é que realmente eles se surpreenderam como a feira cresceu de lá para cá. A última experiência que eles tiveram, que foi em 2012, era um evento que não chegava às proporções de hoje, não estava nem perto das proporções de hoje. E eu acho que eles puderam perceber como o evento cresceu, como o evento se tornou mais importante, mais organizado, mais bem estruturado, com mais fãs, com mais imprensa, com mais expositores. Então, o que a gente quer fazer? É incentivar ao máximo para empresas como a Nintendo que elas participem da feira, que elas tenham um espaço de destaque. Acho que aqui todo mundo talvez algum dia tenha jogado algo da Nintendo, e para mim não é diferente. Essa era a empresa que realmente eu tinha a maior tristeza de não poder tê-la aqui na feira. É claro que atualmente ainda tem algumas publishers que não vieram para o Brasil. É bacana que até nessa edição algumas vieram visitar a feira, e a gente quer muito convencer essas empresas que não estão aqui para que elas venham também, se juntem à Nintendo, se juntem à Sony, se juntem à Microsoft e participem da feira. A Brasil Game Show, ela já tem, desde a sua equipe, né, de produção, a equipe permanente que fica no escritório, nós temos várias mulheres, né, que fazem parte da equipe. Vimos um crescimento também ao longo dos últimos anos. A primeira BGS, a cada 10 pessoas, apenas uma era uma mulher. E hoje, a gente já tem, na última edição, né, nós já tivemos, a cada 10, 4 eram mulheres. Eu acho que a tendência é que o público feminino ganhe mais peso. Eu via isso na minha casa, era aquela história de os homens jogavam, as meninas não jogavam. E isso foi mudando ao longo do tempo. Isso não é satisfatório para a gente, porque até na minha casa, em determinados momentos, tinha aquela briga pela TV da sala de casa, porque você não podia jogar, que a sua irmã não queria jogar, então é melhor que todo mundo goste da mesma coisa, acho que por aí já fica mais fácil. E a ideia, eu acho que passa também por mostrar que as mulheres estão ganhando peso e já têm um papel muito importante na indústria de desenvolvimento de jogos. Em primeiro lugar, a gente super apoia a produção nacional, algo que no passado realmente a BGS não tinha. E de alguns anos para cá nós começamos, eram 7 stands, depois eram 30, e isso foi só crescendo a cada ano. A ideia nossa é permanecer com a área indie, é uma área que ela não reverte nenhum tipo de lucro para a BGS, é uma área que a gente procura incentivar. O meu desejo pessoal, já falei isso outras vezes, é ver realmente um dia um game brasileiro saindo daqui e se tornando um sucesso global, ver um jogo que de repente apareça numa BGS e que estoure não só na BGS, mas em todas as maiores feiras do mundo. E eu acho sim que as empresas aí, depende muito mais deles, a gente está completamente à disposição para ajudar. Mas eu acho assim que as empresas podem pensar em comercializar, pensar em modelos de negócio, até para poder tirar maior proveito da Brasil Game Show. Acho que a Brasil Game Show é a plataforma única para essas empresas. Então, quem conseguir tirar maior proveito disso vai efetivamente se dar bem. Dou até um outro exemplo. Você hoje em dia pode ter produtos licenciados, você pode trabalhar competições, você pode trabalhar jogos para PC, para mobile, para console. Então não faltam oportunidades, não faltam possibilidades para essas empresas se darem bem dentro da Brasil Game Show e, consequentemente, no mercado brasileiro de jogos. A mídia que está aqui é sempre super receptiva para esse tipo de projeto. Às vezes a assessoria tem até, em determinados casos, dificuldade de passar matérias de outras coisas, mas dos indies, sempre o apelo é enorme, o interesse é enorme, e eu acho que é bem por aí. A gente tem que trabalhar para apoiar essa indústria. Temos também o pensamento de aumentar essa área para o ano que vem. A Brasil Game Show, ela reúne de tudo um pouco, né? Tem diversos públicos. E é muito complicado também, a gente tenta estabelecer, ajudar, prestar consultoria, apoiar, incentivar, mas nem sempre as empresas também querem seguir o que a gente predetermina ou aconselha. Então, nesses casos, depende muito do desejo de cada publicadora, de como ela vai fazer o projeto do stand dela, se o projeto do stand dela vai ter um palco, se vai ter um campeonato, se vai ter influenciadores, se vai ter convidados internacionais. O que a gente sempre procura fazer é incentivar ela para que ela faça o melhor trabalho possível durante a feira. Enquanto organização, o que, é que nós podemos fazer e estamos fazendo? Nós temos uma área de PC Game que triplicou em relação ao ano passado. Nós temos uma área shopping que ela praticamente duplicou em relação ao ano passado. Temos uma praça de alimentação com mais opções que no ano passado. Conseguimos ampliar a Brasil Game Cup e fazer arquibancada, que também garante um volume maior de público que o ano passado. E a gente tenta fazer iniciativas como essa para esse objetivo. Posso até antecipar para vocês uma novidade que a gente vai ter, que aí é algo que a gente não ia nem revelar, mas não tem problema nenhum. Nós vamos ter uma área voltada totalmente para mobile no ano que vem. Então, assim, essa área de mobile ela tem esse objetivo de garantir esse tipo de trabalho, né? Um espaço voltado só para quem quer jogar jogos de telefone e celular. Criamos também esse ano uma área business, pela primeira vez. É claro que sempre vai faltar um detalhe ou outro, mas eu diria que a gente está ali trabalhando ali acima dos 90% no percentual de acerto e tentando buscar sempre o 100%. Eu particularmente sou perfeccionista e cobro da equipe isso, até de forma chata talvez às vezes, mas buscando apresentar, proporcionar um evento ainda melhor para vocês. E é bom a gente saber que ainda tem alguns detalhes que talvez a gente possa melhorar. Bom, tivemos aí pequenos enxertos da coletiva com o Marcelo Tavares. Eu queria dizer que eu só parabenizar ele pelo trabalho que ele vem fazendo há muito tempo, desde o Game Churrasco. E só para mostrar que em um evento como esse, os sonhos podem se realizar. Não desistam, galera, se você quer fazer um encontro sobre qualquer coisa, faça. E não precisa necessariamente levar à frente, mas a ideia é sempre muito legal. A ideia da BGS sempre, acho que nunca fugiu do Game Churrasco, que era reunir o pessoal para comer e jogar jogos e se divertir. A BGS é só isso numa escala praticamente internacional, repleta das novidades, das celebridades, sim, mas todo mundo lá gosta de videogames. Eu encontrei gente de tudo quanto é idade, de tudo que é faixa etária e conhecimento de jogos e de gostos, e eu troquei com ideia com bastante gente, e foi muito divertido ver que o mundo dos jogos está ativo há muito tempo aqui no Brasil, e que ele não morreu, e está ficando cada vez maior, e muito melhor, e eu espero estar numa próxima BGS com novas novidades, né? Ano 2019 provavelmente vai reservar umas coisas legais de jogos, eu espero. Eu ainda estou esperando aquele remake de Final Fantasy VII, me aguardem, senhoras e senhores, me aguardem. E vou bater nessa tecla até a hora que ele sair. Se Deus quiser, anuncio na próxima BGS ou na próxima E3. E aí eu vou falar pra vocês, eu avisei. Enfim, esse foi o nosso pequeno programa sobre eventos que aconteceram nas últimas semanas. Não se esqueça de se inscrever no feed. O feed por enquanto está sendo do Dr. Rec. Mas provavelmente esse programa vai ganhar um blog a mais, um blog pessoal, tipo um blog próprio talvez. Porque eu vou querer postar as fotos em alguma plataforma, e talvez eu use o site da rádio por enquanto, mas se eu tivesse num blog ia ser muito mais fácil, porque eu posso postar as fotos do jeito que eu quiser. E enfim, muito obrigado por terem ouvido esse pequeno programa, um abraço e até a próxima.